Serra Hotel, tem livre táxi no ponto de espera da 17, caminho no noite, décima matutina. Bom dia, Papa Romeu Mike Serra Hotel decolado. Bom dia, Papa Romeu Mike Serra Hotel, contato com a Adá. Estou para o nível 085, sem pressão. Afirmativo, para o 085 direto, quando autorizado, se possível, para a direta de Serra November Papa Alfa. A magnética ideal seria 243, a sua escuta. Autorizado, TCP, quando possível, seu chamado de pouso, o Serra Alfa. Afirmativo, mais 3 horas e 30, senhor, seria o 06, 9 e 30, 0930. 0930, copiado. Mike Hotel, confirme o nome da localidade. Destino seria o indicativo Serra Novembro Sapa Alfa, é, para de Minas, ao oeste de Belo Horizonte. Alfa Romeo Mike Serra Hotel, está agora 54 milhas de Salvador, sexta da Cerrado. Mantenha 085 e chame já na frequência 1201. Por gentileza, informe se esse mariposo para o mesmo. Passando o Mike Eco Osta, contato radar passando por temporal, mantenha nível 110, vou na proa de Itapu para efetuar a chegada a marcha, chama no ponto ideal de descida. Então mantenha a proa do BOR Mike Eco Osta e informe no ponto ideal, o ajuste 10019. Para 2000 pés, Mike é Costa.